Obrigado, desce para 2 na pé, altímetro no 05, informe sobre o no local e do no 645. Desce para 2, né? Acho que aqui, se encontrar estabilizado o no 645. Prepara a subida à árvore, né? Qual guarda cópia? Árvore exército, gol 869. Cópia. Copia. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida árvore, elefa, via Zulu 17. Transponder 5540, controle 120 do sinal 8. Autorizado aeroporto de Brasília, nível 360, acesso Zulu 17. Decola da 10, curva direita, saída árvore, transição elefa, 540 transponder e controle 108, ou 869 está no 66. Plano 869, correta repassão, senhor pushback acionamento. Para pushback acionamento. Já está pronto para pushback acionamento azul 2591. Solo Salvador, confirme para o azul 2591, está autorizado pushback acionamento? Afirma, autorizado. E pushback acionamento azul 2591. Ponto 94, a comunicação de informação 050, chegada a Mara. Aguarde. 645, estabilizado. Já estabilizado, o ano 645. 645, complete a aproximação de S e chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 695, para aqui. Colando 1166, isso para 2000 pés, livre ali essa que foi 310, toque sobre o no local do altímetro no 05. Isso é autorizado a 2000 pés, registro no 05, autorizado ali essa que fez aqui 310, bom no 1166. Chama a 12. afirmativa. Voo 645, reporta baixada travado, ajuste altímetro no 0,15. Está baixada travado no 645. Voo 645, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0. Vento 110 graus, 112. Sente autorizado pouso do voo 645. Salvador Azul 2591, pronto para início do táxi com 66 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Serra Bravo, Golfo Lima. Azul 2591, autorizado, táxi do Apache 341 Índia, voltou de espera torre 118 decimal 95, ajustando 095, mas é. E Apache 315 Índia. Torre 118.95, ajuste 10.15 azul 2.7.2591. Confirme. Autorizado 0, 5, 0. 0, 5, 0. Aos 3, 0, livra à direita, chama solo, 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, vou no meio para cima. 3, 8, 9, 4, descida para o 0, 5, 0. Tá, 0, 5. Lula 645, Delta, taxi de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, voa, no 645. Decimal 95. 19, decimal 95, voa, no 165. Salvador, gol 1166, nacional do 10. Gol 1166, já foi avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 1100 graus, 105 graus. Vamos autorizar 10, gol 1166. Autorizado, livre LF, busca para 2000 pés, 143. Thank you. 869, ponte 62, autorizado chame táxi. Chama táxi 869. Rio 591, observa onde está 37, companhia Gol, curta final 1-0. Após autorizar alinhar e manter, capoeira 1-0. Está em contato agora com a sala IES. Acionamos o secretário e mantenha escutas. Eu informo para o senhor. 1166, salão 34, livre a pista à direita, chama a sala, número 2 ano, décima 1. Direito, 2 1, 1 1, ou 1 1, beleza. Chame 143, complete a aproximação IS e chame a Torre Salvador em 18.95. Mike Lima Gillette, essa é a identificação desse e mantém o nível de voo 050, chegada a mão. Ajuda os 5, loja 1, vento 1, 00 graus, 149, livre decolagem Cristina Zé. Livre decolagem, ajuda os 5, 9 1. Salvo 1166, livrando a frente. 1166, boa. Taxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, com 1166. Tá, tá vindo pra cima. Número 9, 6143, hoje, né? Chamou? Afirmo, 6143, a 4 milhas da cabeceira da pista. Tem chame 6143, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, zona 2-9. Autorizado pouso, pista 1-0, chame 6143. E a parte índia, com tudo que será sobre 118, décimo 95, hoje chama 095, mobile. Faz o tráfego da companhia, ingresso Juliette, portão 08. Faz companhia Juliette, portão 8, gol 1166. Arizona. Arizona na prova, obrigado. Controle Salvador, azul 2591. Azul 2591, no contato radar da colégio, sub mantém o nível de voo 160, saída coral. 160, coral, azul 2591. Tchau, Oscar Vitor. Táxi e decolagem, Sumi Torre, 118.95, ajustando 095, bom voo. Tchau, sou Vitor, que eu quero ver. Gente, graças. Somente POB 8 a bordo, 04 autonomia. Cliente 09 a bordo com 4 na autonomia, autorizado. O táxi reporta papá para ingresso. Papá Romeu Charles com Victor. Meu 143, solo 39, livra pista, chama solo 121 do Cima Uno. 221 de braço, né? Meu, não. Autorizado, ingresso pátio, correção, pista 17, reporta a pista 17 com o pronto. Autorizado, nós autorizado em L manter, cabeceiro no zero. Mantém, cara. 1869, ele intercola a pista no zero, vento 1000 graus, 1009. 1000 graus, 1119. Ative a linha decolar. Azul 29, eu vou direto coral. Vou direto coral, azul 25, avião. Repita, 3894. 3894, compete a aproximação LS, chama a torre, Salvador, é 1 na noite, 1895. 1895, boa noite, obrigado. E a gente mantém a posição, cabeceira 97. Torre, boa noite, tá 3894, 1 milha do Intra. Fecha 3894, tráfego avistado, autorizado pouso, 0, tempo 0, 9, 0 graus, 1, 1, 9. Livre pouso, 9, 0, tá 3894. 5536, responde 1, 2, 0, 8, 8, 9, 6, 2, 0, 1, na posição 4. 208. Boa noite. Controle, boa noite, voo 869, passa 2100. Airport Girl 021 Alpha, send to flight level 040. Airport Girl 021 Alpha. Boa noite, 69. Até pena. Radar na decolagem, suba via Arbor para o 360. Via sair da Arbor para o nível 360, gol 1869. Mike Lima Juliette, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1015, livre Lieta que foi para 10, informe estabilizado no curso do localizador. 3000 pés, encontrará estabilizado no curso do ILS, e é X-Ray, mais 3000. Tira com via Golfo 677. Responder 5557, controle 1208. Autorizado era Gazul 170, decolagem da 50, curva esquerda, Serra Conde, após Golf 677, responda 5577, controle Salvador 120, decolagem 8, azul 17 no jogo. Fechando 2 carretas, arrasta para o Puxa Vega, saneamento. Isso operará quando o Puxa Vega, 17 no jogo. Pode reduzir um pouquinho o brilho do patinho? Sim. Obrigadão. Deixa o navio, não? Ajuste a navegação para a posição Coral, voar para de Raíra. Coral, Raíra, azul 25, navio, não? Só um minuto para decolagem, eu não vou passar o eixo de decolagem da 17. Tá bom, meu senhor, escavito, autorizado a decolagem, pista na 0, vento 1100 graus, 1-3 nós, e a gente já admitiu na 0-7. Tá 3, 2, 9, 4, solo 4, 5, livre direita, chama solo 1, 2, 1, 1. Victor, decolador 46, controle 1208. 208, Serra Oscar Victor, obrigado, uma boa. 2 Salvador, Papai Romeu, Serra Oscar Victor. Papai Romeu, Serra Oscar Victor, contato radar na decolagem, submotel 410, saída PUCA. 410, saída PUCA, Serra Oscar Victor. 1869, chame o centro Recife, as frequências 1288, terra 26, decimal 0. 288, 260, gol 869, boa. Salva Lagoa 4206, está pronto para o táxi, 121 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, a terra maior. Lagoa 4206, táxi 3906 via Índia, consultora torre 118, decimal 900, ajustando 095, bom voo. Direita na Índia, 1895, 1915, obrigado, bom trabalho. CLS, estima a torre Salvador em 118, decimal 95. 290, desça para 2003, Liga LS, vamos estabilizar no localizador. 2000, estamos estabilizados a 3290. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango Mike. Estabilizado LS, 3 também. Gente, Papa Tango Mike, Lima Juliette, reforça baixada travada, ajuste de altimetro 105, confirma apenas a pista no 0. Afirmativo, está bastante travada. Gente, confirma o pátio com o destino. Mas vai abrir, tá? Então, Mike, Lima, Juliette, traça para avistar, autorizado o pouso, pista 10, vento 110 graus, 119. Teve pouso na pista 10, Mike. Oscar Vitor, chama-se a Recife 2685, alterna 25, decimal 45. 2685, 125, 45, você é Oscar Vitor? Correto. Positivo, 3290. Compete a aproximação LS e chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 895, 3290. Salvador, então 3290, boa noite, final. Pista 3290, agora está livre, a gente é o time 3095. Agora eu passarei, então 3290. 22,000 feet, Maritana 1015. Clear final exit to approach to runway 10, comp establish on localizer course. Copy, down 2,000 feet, Kinnage 1015, clear exit approach, I call established, I put shelter to 1 off. Mike Lima Juliette, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Tchau, para 3290, 30 pouso, pista no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 1 no 9. Eu volto, pistão na 0, tá 3290. 14206, observa tráfego da companhia Terra 2320, conta final no 0, após outro 0, alinhar e manter, pistão no 0. Avenida 201, é possível fazer informações para a autonomia da Nativa? Observando barulho. A direita via Índia, consulte para a torre 118 decimal 95, ajuste 1 a 0 no 5 bom volta. Zero, solo 56, livre direita, chama solo, 121 decimal. Matheus, levando 1211, tá 3290. Salve Salvador, boa noite, tá 3290. 3290, boa noite, táxi via Alfa. Juliette, ponte 09. Alfa Juliette 09, tá 3290. Scout Zeta 1 Alpha, tell us how long it is. Scout Zeta 1 Alpha, you can text now to the traffic with 118-295. 118-95, boa noite, obrigado, por Scout Zeta 1 Alpha. Muito boa noite, Portugal 021 Alpha, Sebastião 10. Portugal 021 Alpha, I report the runway vacated, the wind is 110 degrees, 15 knots, the KNH 1015. Confirm correct land, para Portugal 021 Alpha. 591, serviço é bem encerrado. Chame o controle Lelza, frequência 20, decimal 1. Portugal 021 Alpha, Death Inside, clear to land, runway 10, wind is small, 10 degrees, 1 knot. Reclamando runway 10, Portugal 021 Alpha. Azul 4206, decolador 58, controle 120 decimal 8, no voo. 208, 4206, obrigado. Controle Salvador, é o Azul 4206, passa agora e o PS na sua escuta. Azul 4206, contato na Garra da Colégia, subiu até a 350, sai da PUCA. Está fiscal 350 na PUCA, o 4206. Controle Salvador, Azul 4206. Azul 4206, contato radar, suba ao nível 350, direto Jamo. Direto Jamo, o 4206, solicita como final o nível 330 em coordenação, por favor. Submateria 330, Azul 4206, aguardando coordenação como nível final. 330, voando Jamo, da presente, 4206. Olhar a cabeça para o nível 080. Tema 201, autorizou melhor e manter pistão no zero. Tema 01. Azul 4206, nível 330, autorizado como final. 330 como final, 4206. Decolada 01, decolada 2102, controle salvador 208. 208. Posto Salvador, boa noite, 164. Ah, na posição 02, com a informação papal, autorização de tráfego de vitória. Gente, aguarde a cópia e ajuste a tira de rodada no 5. Aguardando o cópia no 05, poderia informar a saída da PT? Tá eu. Tá eu, obrigado. Mike, aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no 015, voando Duna. 3.000, direto Duna, 015, Azul, 4206, chame centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Azul, 4206. 2685, 2545, obrigado, bom trabalho. Igualmente. ao Fox Mike Direcionamento, chame táxi. Decimal 1, apoiando 33, decimal 9, 5. General 201. 201, pra ser? Chame centro Recife, 125, decimal 1, apoiando 33, decimal 9, 5, 1. 251, 33, 9, 5, 1. Capitão Golfo, Foxtrot, Papa Mike, desce para 2.000 pés, livre LFX8, toma 0, reporte estabilizado. Afirmativo, 2.000 é reporte estabilizado, Mike. Alhaça, Voituna, desça para 2 mil pés, livre Alhaça, número 2 na aproximação, reporte estabilidade, Mike Charlie Alpha. Afirmativo, sendo cancelado os 2114, desça para 1.510, ajuste em Salvador 1015, reporte na longa final da pista 17, Mike Charlie Alpha. O Foxa Mike está estabilizado no lote. Fox Trot Papa Mike, completo de aproximação, chama torre 118 decimal 95. 1895, Mike. Torre Salvador, Salvador Fox Trot Papa Mike, está no localizador. Tá, vamos lá. Fox Papa Mike, confirme a intenção de pouso. 1-0, não sei. Fox Papa Mike. Fox Papa Mike, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-4-9. Foi autorizado, 1-0, Fox Papa Mike. Salvador Guarulhos, 360, Pesulo 10, Taubaté, decola pista 1-0, curva direita da Lei da Morte, vai controlando 208, 5574. 5, acione identificação. Desce para 4 mil pés, ajuste no 095, via chegada a ponto. 4 mil pés, via chegada a ponto. Fox, Papa Mike, solo no meio, solo 2 no 1. Aerostar. Papa Tango, Fox, Papa Mike, táxi via Alfa, reporte antes da Psy Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, Fox, Papa Mike. E até o final da pista, livre à esquerda, táxi Oscar, aguarde, tem um tráfego para pouso na pista 97. E devido à performance do tráfego da 10, é o número 2 de decolagem. Papa Tango, Mike Alhafa, está com a trava no 7, 8 milhas. Mike Alhafa, continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Mike Alhafa.